Quando se tem mais medo da desgraça do que da mudança, o que que ocorre? Controle São Paulo, Papa Romeo Alpha, Fox Alpha, vai fazer a Eco Uno, da pista 35, vai fazer o bloqueio de Santos e o rebloqueio, ok? Já derrubei o avião de um candidato a presidente. Passou o segundo turno e imediatamente me ligaram fazendo um novo pedido, dizendo que o eleito não pode ficar vivo. Política é imune a qualquer crítica, seja o que for que tenha que ser feito de forma ilícita. Foge do controle dos líderes de fachada. Quem manda de verdade nunca põe a cara. Com ligações e contatos, desde reis até ratos, articulam movimentos a favor dos seus contatos. Como no xadrez, vão derrubando as peças que se intrometem entre eles e suas metas. Sabem das iniquidades de quem menos imagina. Guardam fotos com amantes, recibos de propinas. Ótimos argumentos pra fazer colaborar. Não é chantagem, é influência, costumam falar. E quando isso não funciona, me passam a missão. Satisfeitos com êxito da outra operação, executo as tarefas sem questionar. Eu não escolho os lados, trabalho pra quem pagar. Um povo na luta, repressão é brutal, ileso de culpar, um crime se ocultar. E o poder busca mais poder para o seu lado, é o capital pecado. Um povo na luta, repressão é brutal, ileso de culpar, um crime se ocultar. E o poder busca mais poder para o seu lado, é o capital pecado. O itinerário do alvo já foi passado, alta quantidade de dados pra não dar errado. E eu já tô há muito tempo nesse jogo, mas com a precisão de informação eu me impressiono. Tanta meticulosidade só pode ter saído de alguém que vem de dentro do partido. Traição não é novidade há mais de 2000 anos. Judas vem inspirando quem tá nesse ramo, mas tá difícil a parte prática desse trabalho. Os compromissos são todos em lugares lotados, até que tem voos de jato particular. Mas se eu repetir esse feito, vão desconfiar. Melhor não então, vitória pra mim é discrição em vez de ostentação. Tenho que me blindar contra qualquer risco. Eu sei do meu lugar, se eu for pego, eu tô sozinho. Por isso pagam bem, só querem a notícia. Melhor ainda, se não há suspeitos pra polícia. Então calculo bem cada opção e também o impacto causado na nação. Um povo na luta, repressão é brutal, ileso de culpar, um crime se ocultar. E o poder busca mais poder para o seu lado, é o capital pecado. Um povo na luta, repressão é brutal, ileso de culpar, um crime se ocultar. E o poder busca mais poder para o seu lado, é o capital pecado. Dia 1º de janeiro, prazo termina. Na cerimônia de posse há muita euforia. Um tiro no desfile seria pânico no ar ao vivo. Presidente abatido, JFK. Descrição é a palavra, preciso lembrar. Fazer parecer acidente é elementar. A vida imita arte pra variar. Na recepção ao fim do dia vou me infiltrar. E sem ninguém perceber o que acontece ali, alguém enfrenta sua sina e o demônio ri. Contagem regressiva se inicia assim que toma um drink com um pó de semente de mamona. Quando está chegando por aqui o secretário de imprensa da Presidência da República, que traz novas informações sobre o estado de saúde do presidente. Senhores, por gentileza, lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República faleceu esta noite.